Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que envio à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E vinham até ele todos os da terra da Judeia e os moradores de Jerusalém, sendo batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de me inclinar. Desatar as correias das sandálias, eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo ao sair da água, viu os céus se abrirem e o Espírito descer sobre ele como pomba. E uma voz veio dos céus dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Imediatamente o Espírito levou para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava entre as feras e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Enquanto caminhava junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Um pouco mais adiante viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando as redes no barco, e logo chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu com os empregados e foram com Jesus. Entraram em Cafarnaum e chegando sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. E todos se maravilhavam com o seu ensino, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Na sinagoga havia um homem possesso de um espírito impuro, que gritou: o que queres conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se, saia dele. Então o espírito impuro sacudiu, gritou em alta voz e saiu. Todos se admiraram e diziam uns aos outros: que é isso? Um novo ensino com autoridade. Ele ordena até aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E logo sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. Depois, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André, junto com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo falaram a Jesus sobre ela. Ele se aproximou, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus todos os doentes e endemoniados. E toda a cidade se reuniu à porta da casa. Ele curou muitos enfermos e expulsou muitos demônios, mas não deixava que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, onde orava. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos te procuram. Ele respondeu: vamos a outros povoados para que eu também pregue ali, pois foi para isso que vim. E percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. leproso veio até ele, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fique purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Então Jesus o despediu com firmeza e disse: não conte isso a ninguém. Vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Mas o homem saiu e começou a divulgar amplamente o que havia acontecido. Por isso Jesus já não podia entrar abertamente nas cidades, mas ficava em lugares desertos. Mesmo assim, pessoas vinham até ele de toda parte. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles, impedidos de aproximar-se dele. Por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas, que pensavam no coração: porque esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, se não um só que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo, e perguntou-lhes: por que pensei desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou: levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, e todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Jesus saiu novamente para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Quando Jesus estava à mesa na casa de Levi, estavam também ali muitos publicanos e pecadores sentados junto dele e de seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Jesus lhes respondeu: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se desprenderá da roupa velha, e o rasgo será ainda maior. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro, e se perderão tanto o vinho quanto o recipiente de couro. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. E aconteceu que Jesus passava pelos campos de cereais em dia de sábado. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. E os fariseus lhe perguntaram: por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele lhes respondeu: acaso nunca lestes o que Davi fez, quando ele e seus companheiros estavam em necessidade, com fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães consagrados, dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão para comer, e deu também aos companheiros. E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus entrou numa sinagoga e Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, e o observavam com atenção para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem cuja mão era atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, ficaram calados, olhando para eles ao redor, indignado e muito triste. Por causa da dureza do coração deles, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela lhe foi restaurada. Mas assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Jesus, porém, retirou-se com seus discípulos para a beira-mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguiu, tendo ouvido falar de tudo quanto ele fazia. Foram até ele grandes multidões, procedentes da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e das regiões ao redor de Tiro e Sidom. E ele disse a seus discípulos que lhe preparassem um barquinho por causa da multidão, para que não o comprimissem, pois havia curado muitos, de modo que todos quantos tinham alguma doença empurravam-se na direção dele para tocá-lo. E quando os espíritos impuros o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia com severidade, para que não divulgassem quem ele era. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que o traiu. Depois ele entrou numa casa e novamente aglomerou-se uma multidão, de modo que não podiam nem mesmo comer. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam: ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebu, é pelo chefe dos demônios que expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes disse por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se opõe a si mesmo e está dividido, não poderá subsistir. Mas chegou o seu fim, pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amarre. Então lhe saqueará a casa. Em verdade eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será culpado de pecado eterno. Pois diziam: ele está possuído por um espírito impuro. Então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram do lado de fora da casa, mandaram chamá-lo. Havia muita gente sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e Jesus começou a ensinar à beira-mar, e aglomerou-se perto dele tão grande multidão, que ele teve de entrar e sentar-se num barco que estava no mar, e todo o povo ficou em terra à beira-mar. Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas, e dizia-lhes: ouvi o semeador, saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais crescendo sufocaram-na, e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outros 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. Ele lhes diz: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Disse-lhes ainda: não compreendeis esta parábola, como entendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra, os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la logo vem Satanás e tira a palavra nele semeada. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas como não tem raiz em si mesmos, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto, alguns 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1. Disse-lhes mais: será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador, porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse: dai atenção ao que ouvis, com a medida com que medis, também vos medirão, e ainda vos acrescentarão. Pois ao que tem mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse também: o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra. Quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo. sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão que enche a espiga. Mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Disse ainda: a que compararemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes, mas uma vez semeado cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças, e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. E dirigia-lhes a palavra com muitas outras parábolas como essas, conforme conseguiam compreender, e não lhes ensinava sem usar parábolas, mas explicava tudo a seus discípulos em particular. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Sai desse homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. O Uma grande manada de porcos pastava perto dali no monte. E os demônios rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele assim lhes permitiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que havia acontecido quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido e em perfeito juízo. Ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para casa, para tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar. Uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhor algum. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele no meio da multidão e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, os que o haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso. E mandou que dessem de comer a menina. Saiu dali e foi para a sua terra, e os discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ao ouvi-lo, muitos se admiravam, dizendo: de onde vem tanta sabedoria? Esses milagres que acontecem por suas mãos, este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e suas irmãs não estão aqui entre nós. Escandalizavam-se por causa dele. Então Jesus lhes disse: um profeta só é desprezado em sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E ali não pôde pôde fazer muitos milagres, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Depois, Jesus percorreu os povoados das redondezas, ensinando, chamou os doze e começou a enviá-los em duplas, dando-lhes autoridade sobre espíritos impuros. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um bordão, nem pão, nem bolsa, nem dinheiro, que usassem apenas sandálias e não levassem duas túnicas. Disse ainda: em qualquer casa onde entrarem, fiquem ali até partirem. E se não forem recebidos nem ouvidos, ao saírem sacudam o pó dos pés como testemunho contra eles. Então saíram e pregavam para que o povo se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo muitos doentes e os curavam. Falar de Jesus, pois o nome dele já era conhecido. Alguns diziam: é João Batista que ressuscitou dos mortos, por isso esses milagres acontecem por meio dele. Outros diziam: é Elias. E outros: é um profeta como os antigos. Mas Herodes dizia: é João, aquele a quem dei decapitar. Ele ressuscitou, pois Herodes havia mandado prender João por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com quem havia se casado. Porque João dizia: não é certo viver com a mulher do seu irmão. Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, ouvia com prazer, embora ficasse inquieto com suas palavras. Chegou o dia oportuno, o aniversário de Herodes. Ele ofereceu um banquete aos grandes da corte, aos oficiais e às autoridades da Galileia. A filha de Herodias entrou e dançou, agradando a Herodes e aos convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou: tudo o que pedi lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. A jovem voltou depressa ao rei e pediu: quero agora mesmo num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos convidados não quis negar. Mandou um soldado que foi o decapitou no cárcere. Trouxe a cabeça num prato e entregou à jovem que a levou à mãe. Quando os discípulos de João souberam, vieram, levaram o corpo e o colocaram num túmulo. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco, porque havia tanta gente indo e vindo que eles nem tinham tempo para comer. Partiram de barco para um lugar afastado, mas muitos os viram e correram pelas cidades, chegando antes deles. Quando Jesus desembarcou, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, os discípulos disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande o povo embora para comprar comida. Mas Jesus respondeu: deem vocês algo para comer. Eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para alimentar tanta gente. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Voltaram e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, em grupos de 150. Tomou os pães e os peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, entregando aos discípulos para distribuírem. E também repartiu os peixes entre todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem adiante para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, depois de se despedir, foi ao monte orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e ele estava sozinho em terra vendo os cansados de remar, porque o vento era contrário. Foi até eles andando sobre o mar por volta das 3 da manhã e queria passar adiante. Mas quando viram, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados. Mas Jesus logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Subiu ao barco e o vento cessou. Eles ficaram totalmente admirados, pois não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem, chegaram a Genezaré e ancoraram ali. Logo que saíram do barco, as pessoas reconheceram Jesus e correram por toda a região, levando os doentes em macas para onde ouviam dizer que ele estava. E por onde passava, povoados, cidades ou campos, colocavam os doentes nas praças e pediam apenas tocar na borda de sua roupa. E todos os que o tocavam eram curados. Fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, foram encontrar-se com Jesus e repararam que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las, pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam do mercado, não comem sem antes se purificar. E receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de bronze. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram: por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus lhes respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são apenas preceitos de homens. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, O que de mim poderias receber é corban, isto é, oferta dedicada ao Senhor. Vós o desobrigais de fazer algo por seus pais, assim validais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Fora do homem não há nada que, entrando nele, o torne impuro. Mas o que sai do homem, isso o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. Jesus lhes respondeu: então vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois é expelido. Assim Jesus declarou puros todos os alimentos e prosseguiu: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância, insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Dali e foi para as regiões de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não pôde passar despercebido. E certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito impuro, logo ouviu falar dele. Então foi e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem sirofenícia, e suplicava-lhe que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus lhe respondeu: deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Ao voltar para casa, ela achou a menina deitada sobre a cama. O demônio já havia saído. Depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia. passando pela região de Decápolis, e trouxeram-lhe um homem surdo que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse as mãos. Jesus o levou para fora da multidão em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer, abre-te. E os seus ouvidos se abriram, a língua se soltou, e ele começou a falar perfeitamente. Então Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele proibia, mais eles divulgavam e maravilhavam-se grandemente, dizendo: Ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Naqueles dias uma grande multidão se aglomerou novamente e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar para casa sem alimento, desfalecerão pelo caminho. E alguns vieram de longe. Então os discípulos lhe perguntaram onde alguém poderia arranjar pão para satisfazê-los neste lugar deserto. E Jesus lhes disse: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Então mandou o povo sentar-se no chão, tomando 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou-os aos discípulos para que distribuíssem. E eles os distribuíram entre a multidão. Tinham também alguns peixinhos, pelos quais deu graças e mandou que fossem repartidos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam ali. Jesus então os despediu e, entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Então vieram os fariseus e começaram a discutir com Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu para o colocar à prova. Depois de suspirar profundamente, disse: Porque esta geração pede um sinal. Em verdade vos digo, não será dado sinal algum a esta geração. E deixando-os, entrou novamente no barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e tinham apenas 1 pão no barco. E Jesus os advertiu: Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Jesus, percebendo isso, disse-lhes: por que discutis por não terdes pão? Ainda não compreendeis nem entendeis. O vosso coração está endurecido. Tendes olhos e não vedes. Tendes ouvidos e não ouvis. Não vos lembrais quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios recolhestes? Eles responderam: 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios recolhestes? Eles disseram: 7. E ele lhes disse: não entendeis aí. Chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu-lhe nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Ele levantou os olhos e respondeu: vejo os homens andando como se fossem árvores. Então Jesus colocou novamente as mãos sobre seus olhos e ele começou a ver claramente, ficando restabelecido, pois enxergava tudo com nitidez. Jesus o mandou para casa, dizendo: não entres no povoado. E Jesus foi com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os homens dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. Então ele lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. E Jesus ordenou que a ninguém falassem a seu respeito, e começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muito, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Ele falava isso abertamente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. pois quem quiser preservar a sua vida perderá. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho a salvará. Pois de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria ao homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos, também se envergonhará daquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora. Verdade vos digo que dentre os que estão aqui há alguns que de modo algum provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e levou-os a um alto monte em particular, e foi transfigurado diante deles. As suas roupas resplandeceram, ficando extremamente brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia branqueá-las. Então Elias e Moisés apareceram diante dele e falavam com Jesus. Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque ficaram com muito medo. Veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram o caso em segredo, conversando entre si sobre o que seria ressuscitar dentre os mortos. Então lhe perguntaram: por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: na verdade, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Mas como está escrito do Filho do Homem, que deve sofrer muito e ser desprezado, digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. Logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa, e todos correram na direção dele e o saudaram. Jesus perguntou: o que estáis discutindo? E alguém da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e se enrijece. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me um menino. Então o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente o sacudiu, e o menino caiu ao chão, rolando e espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo isso acontece? Ele respondeu: desde a infância. Muitas vezes o lançou no fogo e na água para destruí-lo, mas se podes fazer algo, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo a multidão se aproximar, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Então o espírito saiu gritando, agitando-o violentamente. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, levantou-o, e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Partiram dali e passaram pela Galileia, mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois ensinava aos seus discípulos, dizendo: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e depois de 3 dias ressuscitará. Eles, porém, não entenderam essa palavra e temiam interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum. Em casa Jesus perguntou: o que discutieis no caminho? Eles se calaram, pois haviam discutido quem seria o maior. Então, sentando-se, chamou os doze e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e o proibimos porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proibais, ninguém há que realize um milagre em meu nome e logo depois fale mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. E quem vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Quem fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser lançado ao mar. Se a tua mão te fizer tropeçar, corta. É melhor entrares na vida mutilado do que, tendo duas mãos, ser lançado no inferno, onde o fogo nunca se apaga. Se o teu pé te fizer tropeçar, corta. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno. E se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. É melhor entrares no reino de Deus com um olho só do que, tendo dois olhos, ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como recuperá-lo? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Partiu para a região da Judeia, do outro lado do Jordão. De novo as multidões se reuniram ao seu redor, e ele as ensinava como de costume. Então alguns fariseus se aproximaram para colocá-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Ele respondeu: o que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e mandar a mulher embora. Jesus replicou: foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o homem não separe o que Deus uniu. Em casa, os discípulos voltaram a perguntar-lhe sobre isso. E ele respondeu: aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra comete adultério contra ela. E se a mulher se divorciar do marido e casar com outro comete adultério. Alguns traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Vendo isso, Jesus indignou-se e disse: deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus pertence aos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Então ele as tomou nos braços, impôs as mãos sobre elas e as abençoou. Quando Jesus saía, correu até ele um homem que se ajoelhou e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. O homem respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a juventude. Então Jesus olhou para ele com amor e disse: uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Eles se admiraram com suas palavras, mas Jesus continuou: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram ainda mais espantados e perguntaram: quem então pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para os homens é impossível, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais agora, nesta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia diante deles e os discípulos estavam espantados, enquanto os que o seguiam tinham medo. Jesus tomou consigo os 12 e começou a falar-lhes sobre o que estava para acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão, açoitá-lo-ão e o matarão. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se e disseram: Mestre, queremos que nos concedas o que pedimos. Ele perguntou: o que quereis que eu vos faça? Eles responderam: permite-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres em tua glória. Mas Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo com que sou batizado. Eles disseram: podemos. E Jesus respondeu: bebereis o cálice que eu bebo, e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder, isso pertence aos que estão destinados a recebê-lo. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Então Jesus os chamou e disse: os governantes das nações dominam sobre elas, e os poderosos exercem autoridade sobre o povo. Mas entre vós não será assim. Quem quiser tornar-se grande entre vós, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, inteiro seja escravo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Chegaram então a Jericó, e quando Jesus saía da cidade com seus discípulos e uma grande multidão, um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Taimu, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. Chamaram o cego, dizendo: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando de lado a capa, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Se aproximavam de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos e disse-lhes: ide ao povoado que está diante de vós, e logo que ali entrades encontrareis um jumentinho amarrado, em que ninguém ainda montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para cá. Eles foram e acharam jumentinho amarrado a um portão do lado de fora na rua, e o desamarraram. Alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles responderam como Jesus lhes havia mandado, e deixaram que o levassem. Então levaram jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele seus mantos, e Jesus o montou. Muitos também estenderam seus mantos pelo caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos, e tanto os que iam à frente como os que o seguiam exclamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo, tendo observado tudo em redor. Como já era tarde, foi para Betânia com os doze. No dia seguinte, saindo de Betânia, Jesus teve fome. avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso. Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que se atravessasse o templo carregando utensílios. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas vós a transformastes em um antro de assaltantes. Quando os principais sacerdotes e escribas ouviram isso, procuravam um modo de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com o seu ensino. Ao cair da tarde, saíram da cidade. Passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o tereis. E quando estiverdes orando, se tendes algo contra alguém, perdoai para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as ofensas. Então regressaram a Jerusalém, e andando Jesus pelo templo, os principais sacerdotes, escribas e líderes religiosos aproximaram-se e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Jesus respondeu: eu vos perguntaria uma coisa, respondei-me. Então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se dissermos é do céu, ele dirá: por que então não crestes nele? Mas se dissermos é dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e edificou uma torre. Depois arrendou alguns agricultores e saiu de viagem. No devido tempo, enviou um servo aos agricultores para que recebesse deles do fruto da vinha. Mas dominando-o, eles o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, mas o feriram na cabeça e o insultaram. Então enviou ainda outro e o mataram. Também enviou muitos outros, a uns espancaram e a outros mataram. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Então por último o enviou a eles dizendo: a meu filho respeitarão. Mas aqueles agricultores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Portanto, o que o Senhor da vinha fará, virá, matará os agricultores e dará a vinha a outros. Nunca lestes esta escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Procuraram então prendê-lo, mas temeram a multidão, pois perceberam que havia proferido essa parábola contra eles. E deixando, retiraram-se. Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para apanhá-lo em alguma palavra. Aproximando-se, disseram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te deixas influenciar, porque não julgas pela aparência, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É correto pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que me colocais à prova? Trazei-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram e Jesus perguntou: de quem esta imagem e inscrição? Responderam de César. Então Jesus lhes disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Então se aproximaram alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer, deixando mulher sem filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e suscitar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva e também morreu sem deixar descendência. E assim foi com todos os 7. Depois de todos, a mulher também morreu. Na ressurreição, de qual deles será a esposa? Pois os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu: acaso não errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? Ao ressuscitar, os mortos não se casam, nem se dão em casamento, são como os anjos nos céus. E quanto aos mortos ressuscitarem, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Grande é o vosso erro. Aproximou-se dele um dos escribas, que os ouvira discutir, e percebendo que respondera bem, perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. O escriba disse: muito bem, mestre, é verdade que ele é único, e que além dele não há outro, e amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. E amar o próximo como a si mesmo vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como os escribas podem dizer que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho e a grande multidão o ouvia com prazer? E Jesus continuava a ensinar, dizendo: cuidado com os escribas que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados em público, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Eles receberão condenação muito maior. Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam muito. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou duas moedinhas que valiam um quadrante. Chamando os discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, porque todos deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Saía do templo, um dos seus discípulos lhe disse: mestre, olha que pedras, que edifícios. Então Jesus respondeu: vês estes grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando tudo estiver para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhes: cuidado que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino. Em vários lugares haverá terremotos e fome. Isso será apenas o princípio das dores. Mas tende cuidado, por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis espancados, sereis levados perante governadores. homens e reis, para que sirvais de testemunho diante deles. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. E quando vos levarem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte o irmão, e um pai o filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Abominação assoladora no lugar em que não deve estar. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no telhado não desça, nem entre para tirar algo da sua casa. E quem estiver no campo não volte para buscar sua roupa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. Então se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. Tende cuidado, porque vos tenho dito tudo com antecedência. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, A lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com grande poder e glória. E logo enviará seus anjos que reunirão seus eleitos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo, assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas. Sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem que sai de viagem ao deixar sua casa, dá autoridade aos servos, a cada um a sua tarefa, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã, para que vindo de repente não vos encontre dormindo. Que vos digo, digo a todos, vigiai. Dali a dois dias seria a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de prender Jesus por meio de traição, para o matar. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus estava em Betânia, à mesa na casa de Simão. O leproso veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de alto preço. Ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns se indignaram e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Ele podia ser vendido por mais de 300 denários, e o dinheiro seria dado aos pobres. E a criticavam. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a incomodais. ela praticou uma boa ação para comigo. Porque sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem, mas nem sempre tendes a mim. Ela fez o que pôde, ungiu por antecipação o meu corpo para o sepultamento. Em verdade eu vos digo, em todo mundo, onde quer que o evangelho seja pregado, o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos doze, foi até os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava uma ocasião oportuna para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam o cordeiro pascal, os discípulos disseram: onde o Senhor quer que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele enviou dois dos discípulos e disse: vão até a cidade, e logo encontrarão um homem carregando um jarro de água. Sigam-no, e onde ele entrar, digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde fica o aposento onde comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará uma grande sala mobiliada e pronta na parte superior da casa. Preparem ali. Os discípulos saíram, foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus havia dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os doze. Enquanto comiam, disse: eu afirmo a vocês, um de vocês que come comigo vai me trair. Eles começaram a ficar tristes e a dizer um após o outro: será que sou eu? E Jesus respondeu: é um dos doze, aquele que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas aí daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice, deu graças e o entregou, e todos beberam dele e disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Eu afirmo a vocês, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que o beba novo no reino de Deus. E depois de cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Thank you. Jesus lhes disse: todos vocês vão me abandonar, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: eu afirmo a você, ainda hoje nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. Mas Pedro insistia com firmeza: mesmo que eu tenha que morrer com você, jamais te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Foram então para um lugar chamado Getsemane. Jesus disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu oro. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir-se profundamente triste e angustiado. Disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, dizendo: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo, não conseguiu vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Retirou-se novamente, orou as mesmas palavras e, voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Voltando pela terceira vez, disse: ainda dormem e descansam. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos. Aquele que me trai está chegando. Enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos doze, acompanhado de uma multidão armada de espadas e paus, enviada pelos principais sacerdotes, escribas e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal: aquele a quem eu beijar é ele. Prendam-no e levem-no com segurança. Logo que chegou, aproximou-se de Jesus e disse: Rabi, e o beijou. Eles prenderam Jesus, mas um dos que estavam ali puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus disse: vocês vieram com espadas e paus para me prender como se eu fosse um bandido. Todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando e não me prenderam, mas isso aconteceu para que se cumpram as escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem o seguia, vestido apenas com um lençol sobre o corpo nu. Agarraram-no, mas ele deixou o lençol e fugiu nu. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, onde se reuniram os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os escribas. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentou-se com os guardas e se aquecia junto ao fogo. Os sacerdotes e o sinédrio procuravam testemunhos contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam nada, pois muitos depunham falsamente e os testemunhos não concordavam. Alguns disseram: nós o ouvimos afirmar, destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro não feito por mãos humanas. Mesmo assim os testemunhos não coincidiam. O sumo sacerdote levantou-se e perguntou: você não vai responder nada ao que dizem contra você? Mas Jesus permaneceu calado. Então o sumo sacerdote perguntou novamente: você é o Cristo, Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: para que precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, que lhes parece? E todos o condenaram como digno de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a zombar. Profetiza. E os guardas o levaram dando-lhe bofetadas. Enquanto isso, Pedro estava no pátio. Uma criada o viu e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno? Mas ele negou: não sei nem entendo do que você está falando. A criada insistiu, dizendo aos que estavam ali: esse é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, outros disseram: com certeza você é um deles, pois também é galileu. Mas ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês falam. E logo o galo cantou pela segunda vez. Pedro se lembrou da palavra de Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. De manhã, os principais sacerdotes reuniram-se em conselho com os líderes religiosos, escribas e todo o sinédrio, amarrando Jesus pelas mãos, levaram-no e o entregaram a Pilatos. E Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. Os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Pilatos voltou a interrogar: você não vai responder nada, veja quantas acusações fazem contra você. Mas Jesus não respondeu mais nada e Pilatos ficou admirado. Por ocasião da festa era costume soltar um preso que o povo pedisse. Havia um homem chamado Barrabás, preso com outros rebeldes que haviam cometido um homicídio durante uma revolta. A multidão chegou e começou a pedir que Pilatos fizesse o que costumava fazer. E Pilatos perguntou: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Pois sabia que os principais sacerdotes haviam entregue Jesus por inveja. Mas os sacerdotes incitaram a multidão para que pedisse Barrabás. Pilatos perguntou novamente: o que farei daquele a quem chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: crucificá-lo. Pilatos disse: mas que mal ele fez. Eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás. Mandou espancar Jesus e o entregou para ser crucificado. Soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e convocaram todo o destacamento de soldados. Vestiram-no com um manto de púrpura e colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos que haviam trançado. Começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com um bastão, cuspiam nele de joelhos, o adoravam em zombaria. Depois de zombarem dele, tiraram-lhe um manto de púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar a cruz de Jesus, Simão de Sirene, pai de Alexandre de Rufo. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas de Jesus, tirando sortes para saber o que cada um levaria. Era a hora terceira quando crucificaram. Acima dele estava escrito: o rei dos judeus. Também crucificaram com ele dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam, balançavam a cabeça e diziam: ah, você que destrói o templo e o reconstrói em 3 dias, salve a si mesmo e desça da cruz. Do mesmo modo, os principais sacerdotes e escribas zombavam entre si, dizendo: salva os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. E os que foram crucificados com ele também o insultavam. Ao meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde. E às 3 horas Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ao ouvirem isso, alguns disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja em vinagre e, colocando-a numa vara, deu-lhe de beber, dizendo: deixem, vamos ver se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus deu um forte brado e expirou. Então o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. Quando o centurião, que estava diante dele, viu como Jesus morreu, disse: de fato este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali observando de longe. Entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e Salomé. Elas tinham seguido e servido Jesus na Galileia, e havia ali muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Véspera do sábado, José de Arimateia, um homem importante do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, encheu-se de coragem, foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao saber que ele já estava morto, e chamando o centurião, perguntou se realmente havia morrido. Depois de confirmado, entregou o corpo a José. Este comprou um pano de sepulcro cavado na rocha. Depois rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele havia sido colocado. Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes e óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, foram ao sepulcro e diziam umas às outras: quem vai remover para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas levantando os olhos, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida ao entrarem no sepulcro. Viram um jovem sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Mas ele lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o colocaram. Agora vão e contem aos discípulos e também a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele havia prometido. Então elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. Depois de ressuscitar, bem cedo no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi e anunciou aos que haviam estado com ele enquanto choravam e se lamentavam. Mas quando ouviram que ele estava vivo e que ela o tinha visto, não acreditaram. Mais tarde, Jesus apareceu de outra forma a 2 discípulos que iam pelo caminho para o campo. Eles voltaram e contaram aos outros, mas nem mesmo assim acreditaram. Por fim, Jesus apareceu aos 11 enquanto estavam à mesa e os repreendeu. pela falta de fé e pela dureza de coração. Por que não acreditaram os que o haviam visto depois de ressuscitado? E disse: vão por todo mundo e anunciem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algo venenoso, nada lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Falado com eles, o Senhor foi elevado ao céu e se assentou à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais que acompanhavam.